grandes passos nessa vida. Feliz com que bebo, percebo minha despedida. Em grandes passos nessa vida. Feliz com que bebo, percebo minha despedida. Onde eu vivo, você é vivo. Incrível. Minha blusa abafa, garrafa, derrete como lava. Sou dependente à frente, gota cai e me lava. Tava pensando em gastar dinheiro que é pra comer. Há tempos que eu não como, satisfeito sem perceber. Meu parceiro é meu litro, meu cachorro, por ele eu morro. Gritando, pedi socorro, fomos expulsos do morro. Hoje moro nas ruas, luas crescentes eu vejo. Enquanto bebo, almejo estrelas, faço desejo. Minha vida é uma grande luta, todos passam, me chutam. Xingam de filhos da puta, patrícias, matam me chuta. Crianças passam, me adoram, comentários hilários. Pai dele chama de otário, povo, arrumar um trabalho. Nem tenho 45, aparento ter 70. O álcool me motiva desde a década de 80. Aumenta essa vontade de me matar sem morrer. Olhar pro chão e dizer, meu bem feito pra você. Mas será que se preocupam? Ou só se ocupam? Nenhum momento me escutam, com os olhos me culpam. Hoje falta atenção pra esses moleque peteiro. Amanhecer abandonado, carente de seus conselhos. Em grandes passos nessa vida. Feliz com que bebo, percebo minha despedida. Deitado no jardim sem flores. Em grandes passos nessa vida. Feliz com que bebo, percebo minha despedida. Reflexão, reflete. No jardim sem flores, mas já nem sei porque eu choro. Enquanto eu passo, percebo que só pioro. Mas ignoro. Acordo e nem agradeço, mas também não desmereço. Pareço, tá pagando o preço da pressa posta no texto. No sexto, resto de vida, de vidas, resto de sonhos. De sonhos, resto de nada, no nada, sempre me ponho. Não tive família, filhos, boteco deram auxílios. Fui tropecando os trilhos. Jovem nas frente das festas, me dão a bebida que resta. Detesto, dizem é dura, a realidade é essa. Tudo me deixa mais triste, é escutar o que não existe. Que sou feliz do meu jeito e você não admite. Quando bebo me encontro, tô decidido e pronto. Só preciso sair daqui, alguém me leve ao ponto. Em grandes passos nessa vida. Feliz com que bebo, percebo minha despedida. Deitado no jardim sem flores. Em grandes passos nessa vida. Feliz com que bebo, percebo minha despedida. No jardim sem flores, mas já nem sei porque eu choro. Enquanto eu passo, percebo que só pioro. Mas ignoro. Em grandes passos nessa vida. Feliz com que bebo, percebo minha despedida. Deitado no jardim sem flores. Em grandes passos nessa vida. Feliz com que bebo, percebo minha despedida. No jardim sem flores.